coração. Desmancha meu castelo de areia, sempre me deixa nessa solidão. Dói demais, eu olho pra você, vejo o que tanto faz. Não tem espaço no seu coração, mas meu amor, estou em suas mãos. Mas você sempre insiste em dizer o não. Se já tem outro, então me diga, eu preciso saber. Tudo faria nessa vida pra não te perder. Mas outro na jogada e é covardia. Não vou dividir os seus beijos nem os seus abraços. Sou todo seu, mas o que é que eu faço? Meu amor, pra você ser só minha, paga o preço que eu pagaria. Dói demais, eu olho pra você, vejo o que tanto faz. Não tenho espaço no seu coração, mas meu amor, estou em suas mãos. Mas você sempre insiste em dizer o não. Se já tem outro, então me diga, eu preciso saber. Tudo faria nessa vida pra não te perder. Mas outro na jogada e é covardia. Os seus beijos nem os seus abraços. Sou todo seu, mas o que é que eu faço? Meu amor, pra você ser só minha, pago o preço que eu pagaria. Se já tem outro, então me diga, preciso saber. Tudo faria nessa vida pra não te perder. Outro na jogada e é covardia. Eu faço, meu amor, pra você ser só minha. Pago o preço que eu pagaria.